existe um vazio. E se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Vai transformar pra sempre, guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais felicidade.